our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Please come! Live long and prosper. Drops para Nerd. Saudações, queridos ouvintes. Esse aqui é um Drops especial que o nosso querido participante, o Lunar, que participou do Paranerd de Cultura Furry, ele ficou meu amigo, virou meu amigo, somos amigos no Telegram, e ele mandou uma porrada de, segundo as palavras dele, disclaimers, para explicar algumas das coisas que ele já havia dito no episódio. Mas tá bom, ele quer deixar bem claro as coisas que ele falou no episódio, então estou dando para ele agora esse direito de fala, e fica então agora com os disclaimers do Lunar. Tipo, como a gente conversa no chat lá do DLS, sobre bastante coisa esquerdista e tal, E eu tinha achado que teu canal era um canal de nerds de esquerda. Eu tinha ido antes, horas antes, pensando e preparado, tipo, pra falar, tipo, politizar bastante coisas do movimento furry também. Por exemplo, tipo, tem muita coisa que é politizável dentro da nossa comunidade, que as pessoas, que, tipo, vou te explicar. E só que antes do podcast, né, eu te perguntei se o pessoal era de esquerda, se não era. Aí fiz bem em perguntar, mas devia ter perguntado antes. Que aí tu falou que não era, né? Que eu era. Não tinha espectro político. E eu devia ter percebido, devia ter me ligado nisso antes. Que aí eu fiquei pensando. Porque aí eu pensei em ajustar o meu. Como eu deveria falar as coisas. De última hora eu pensei, e agora? Tipo, e acho que isso é. Fora o fato de eu não estar em casa. E tem gente em casa passando e perto e tendo fazer barulho e tal. Mas essa parte. Mas por que eu digo isso, essa parte política? Porque eu ia politizar. Pior que eu perdi uma oportunidade boa de politizar melhor, que foi aquela pergunta sobre os furries antifascistas. Que eu contei um pouco da história do porquê que surgiu como reação da extrema-direita tentando invadir a fandom, mas, e também outra coisa que... E também com o governo Bolsonaro também, esqueci de mencionar essa parte fez explodir de vez. E tem um grupo grande de forças antifascistas, ele não é aberto, né, tem que ser, a pessoa pode pedir pra entrar, mas tem que ser convidado pra entrar. E aí eu podia ter politizado mais essa parte. Perdi essa oportunidade. Mas eu ia falar sobre... Sobre que a gente tá fazendo agora um coletivo marxista. Tipo, ele não é um coletivo marxista furry, mas ele... Porque a gente... mas ele tá sendo feito por furries, dentro do por contexto da nossa comunidade. Eu ia falar sobre o que aconteceu com o coletivo marxista anterior que tentaram fazer, só que aí, assim, ao vivo eu percebi, putz, sem querer, é que talvez eu entrasse em fofocas sem querer de pessoas, e aí se entrasse em fofocas de pessoas sem querer, aí talvez fosse dar ruim. Não que fosse dar ruim, mas é que eu teria que ver como é que eu ia falar. Porque teve gente que teve... Quando a gente tentou fazer... quando a gente começou a conversar sobre fazer um coletivo, um outro grupo... Tentou fazer um também, Só que com interesses pessoais, e aí o outro grupo não. Aí por causa disso, aí óbvio, não vingou. E aí tem gente que se foi enganado, se sentiu enganado pela outra ideia, querendo pegar as ruínas do que não deu certo e vendo o que a gente tá querendo construir. Tá querendo construir agora o nosso. Junto com a gente, etc. Mas a parte principal que eu queria politizar é que, na verdade, uma coisa muito importante é que eu falei, né, que a maioria da fandom é de esquerda, mas que tem uns esgotões, né, da fandom. E eu esqueci, e eu não sei se eu expliquei direito, que os esgotos da fandom acontecem porque é quando é que o pessoal que fica com o humor de extrema direita, que diz que é só piada, humor velhins, né? Eles vão sendo escorraçados pela parte da fandom. E aí eles ficam com aquele papinho de lacração e mimimi, sendo que eles são os maiores mimizentos. E eu sempre tento mostrar isso em todas as oportunidades, que os maiores mimizentos são eles. Que não pode falar qualquer coisa que eles, que não pode falar qualquer coisa que discorda deles, que eles estão de mimimi. E aí o que eles fazem é eles fazer o grupo deles, e aí esses grupos acabam, ou se achar em grupos, ou se acharem em grupos que aceita isso, aceita esse tipo de comportamento, e acaba ficando um lugar confortável pra eles. E isso aconteceu com os grupos de evento furry, os mais antigos, que eu mencionei, porque eu queria politizar bastante a questão dos eventos antigos. Acabei ficando muito na questão de que eles queriam que ficasse uma coisa nichada e ficava boicotando o pessoal que veio depois. E eu não sabia como entrar na questão que essa galera é tudo bolsominion e Pink Money. Porque eles dizem, porque eles vão lá e dizem: não, a gente respeita os LGBTs, era só a gente faz drag. Só que os drag é que eles fazem tudo de chacota, por exemplo. E os casal que cuidam dos eventos são tudo hétero. E aí eles vão lá, por exemplo, aqui no evento do Rio Grande do Sul. Vamos leiloar coisas no evento. Aí leiloou um negócio fotografado pelo Léo Luiz, por exemplo. É tudo. Esses eventos mais antigos que estão em crise, que eu tentei mencionar, são. Tô tudo nessa vibe, e eu tava querendo politizar isso. Quando eu achava que o podcast era de esquerda, né? Depois eu me perdi de como abordaria isso. Porque eu queria falar que os eventos antigos estão em crise, mas tá surgindo um monte de evento novo pelo país, fora do. Das regiões onde só tinham antes. Eu não sei se eu consegui deixar isso claro. Espero que eu tenha conseguido deixar isso claro. Que até um vídeo que eu quero fazer, ó, falar sobre, tipo, os eventos que, tipo, os eventos furry estão em crise, e falar que não estão, que é só os antigos que estão. Porque eu tenho um monte de eventos surgindo pelo país todo agora, em lugares que antes não tinha, tipo, quase todos os estados do Nordeste. Interiores do estado que antes não tinham, estão tendo também. Então é um novo momento. É um novo momento que os antigos estão em crise e os novos. Então surgindo um evento novo. E até eu ia colocar isso junto com a questão do tamanho da fandom, que a nossa fandom ainda é muito pequena perto da americana e da europeia, mas a gente cresce rápido. Por exemplo, já tem muito mais furry brasileiro que português, por exemplo. Mesmo que em Portugal os eventos lá, o evento de Portugal é muito mais antigo que o nosso, por exemplo. Mas já tem muito mais furry brasileiro, por exemplo. E aí justamente essa questão de existir esgotos da fandom furry que eu vou querer tentar alertar das pessoas de fugir deles, né? Não começar entrando na fandom por esses lugares, porque é onde as pessoas correm risco de ter experiências ruins, né? Conhecendo furries que vão te trazer experiências ruins. Eu ia tentar contar a história do grupo regional do Rio Grande do Sul, que acabou aceitando gente assim demais por causa da liberdade de expressão. E aí, e aí teve um caso de transfobia, que a Steph baniu quem... Que a Steph do grupo baniu quem denunciou a transfobia, em vez de denunciar os transfóbicos. E aí isso daí foi, é o que gerou a cisão atual do grupo do Rio Grande do Sul. E como o grupo do Rio Grande do Sul antigo, esse que tá permitindo transfobia, ele também era um grupo fechado, o que o pessoal fez foi criar um novo aberto público. E eu endossei esse novo chat aberto público. E aí isso me trouxe alguns inimigos da comunidade antiga regional do Rio Grande do Sul. Mas eles são uma comunidade bem morta, na real. Porque quem é meu inimigo ali, tipo, é a Stephzinha, que é uma Steph morta de pouca gente. Mas é o pessoal que é ativa no grupo, gosta de mim e foi pro meu grupo. Aí eles ficam nos dois grupos, apesar do outro grupo ser morto. Aí... Mas outro grupo ainda é mais antigo. A tendência é que o grupo que acaba sobrando só o grupo aberto, espero eu. E o grupo fechado morra de vez, porque, né? É uma vergonha ter um grupo que se diz regional e aceita a transfobia. Aí eu endosso o grupo aberto, que é novo ainda. É novo ainda. E eu espero que cresça. Aí eu mencionei, né, que o grupo regional do Rio Grande do Sul tinha uma cisão. Só que eu só deu tempo de mencionar, não deu pra explicar por que essa história. E, nossa, te mandei um áudio gigantesco. Desculpa. Desculpa por esse áudio gigantesco, eu juro que ia ser um áudio curtinho. E eu te mandei um áudio gigante. Desculpa. Quando eu apresentei isso de quadros, eu não lembro se mencionei que a gente é um estúdio formado por LGBTs e também outras minorias, tipo... neurodivergentes, a gente tem pessoas negras, pardas, PCDs e isso foi uma coisa que aconteceu por um acaso na formação da equipe, porque a gente se conheceu, a gente acabou se conhecendo todos na Fandom Furry, agora na verdade é uma coisa que eu gosto de... Gostaria de continuar prezando. Tipo, ter sempre... Tipo, pessoas de backgrounds diversos. E eu comprovo isso no nosso dia a dia. Que trazer experiências diversas, de backgrounds diversos, tipo, é benéfico. Muito benéfico. Tipo, não é... Não é só, não é algo só da boca pra fora, porque tem empresas aí no corporações, né, mercado de trabalho e tudo mais, que fazem as chamadas ações de ESG, pra ganhar benefícios e tudo mais, e até elas acabam no final comprovando que realmente conseguem ganhos por causa disso, porque realmente tem retorno. Porque a gente tá dando oportunidade para pessoas que, no caso das corporações, né, para pessoas que provavelmente não, tá dando oportunidade para pessoas diversas, né, tu também tá fazendo pessoas compartilharem vivências que provavelmente elas não compartilhariam se não tivessem, se não se encontrassem com pessoas. Eu mesmo, por exemplo, no meu trabalho formal, que é no banco do estado, aqui do meu estado, na minha sala, na minha antiga sala, porque agora teve uma reestruturação, e eu ainda estou remoto, ainda não retornei Mas na minha antiga sala tinha mais de 100 pessoas e duas pessoas negras. Um LGBT, que sou eu. Então, o resto todo de pessoas, homens héteros, cis, brancos, algumas mulheres, porque são, é da TI, então já é um lugar que tem menos mulheres, também brancas, né? E cis, e todas de, já de mais de idade, acima de, tipo, de quase de meia idade, e já de uma classe média, então, tipo, já totalmente todo mundo ali se encontra em um recorte específico. E só teve mudança de, só até começou a ter mudança de alguma mudança, né? Recente dentro do banco, justamente porque os concursos públicos começaram a ter cotas, né? Pra tu ver como cotas são importantes, na verdade. Aí, isso é outro assunto gigantesco, mas é a importância, aí a importância das cotas para dar um tipo de reparação histórica para as pessoas que não têm acesso. E aí, mas o banco ainda está muito longe, não só pela diferença ainda de números, mas também porque nas posições de gerência, nas posições, né, de poder, de decisões, não se encontra pessoas de minorias por lá. E aí eu, isso é uma coisa que, então, sei lá, eu divaguei um monte aqui sobre o mercado de trabalho. Até se quiser pode dar uma cortadinha nessa parte, mas eu quero falar que, por exemplo, nas associações de games, que a Sindicatos faz parte, da Pra Games, né, Associação Nacional, da D Jogos, a gente é a única empresa formada só por LGBTs. Até existem outras empresas formadas por minorias, tem uma empresa formada só por mulheres e tudo mais. A gente é a única empresa formada só por LGBTs. E pensa só se como é que é. A gente escuta muito. A gente escuta em lugares informais, por exemplo, tipo, reuniões informais, etc, conversas informais. Ah, o time de vocês é cheio de minoria, vocês vão pegar todos os editais. Agora pergunta pra gente quantos editais a gente já ganhou de fomento, etc. Nenhum, não ganhamos nenhum edital, porque editais de cultura, ou a maioria não costuma ter cota, ou geralmente empresas que muito bem estruturadas, até de estados diferentes, costumam abrir filiais para poder concorrer em editais pelo país todo. E aí, o que é ótimo para as empresas que são bem estruturadas e precisam de mais fundos para, de repente, chegar a um novo patamar, mas é horrível para nós, empresas que estamos começando, né? Enfim, mas vamos lá, né? A gente tentar sobreviver no mercado de trabalho é só mais um desafio. É só tentar sobreviver em mais um lugar. Então, vamos que vamos. Muito obrigado pelo tempo e pelo espaço aí. Beijinho, beijinho. Ah, e todo mundo dá o wishlist lá no Cat Idol, hein? Já tá lá no Steam. Ah, eu preciso fazer um disclaimer importante sobre quando eu falei do evento da Brasil For Fest, que teve um acidente, que quase morreu gente, o evento não... Eu falei que o evento não quis se responsabilizar. Na verdade, quando os furries que tentaram avertar o evento do acontecido lá dentro do evento do ano passado, na verdade eles não tentaram responsabilizar o evento do acontecido. Eles, na verdade, até eles tinham reconhecido que o evento não tinha... Que o responsável era o hotel, onde era o lugar do evento, e não o evento. O que eles tinham tentado fazer foi tentar chegar até o evento para pedir algum tipo de apoio e suporte, né? E, na verdade, o evento acabou, na verdade, fugindo da responsabilidade, tipo, e fazendo chacota das pessoas que quase morreram lá dentro do evento. Eu acho que para tentar não se associar ao que aconteceu, que foi uma grande oportunidade perdida, né? Inclusive até eu falei isso na época, podia que o evento tendo acolhido as pessoas ia ser uma grande, que teria grande impacto para a imagem, de imagem positiva para o evento. Ou se de repente foi alguma tentativa de, sei lá, de proteger o local do evento, porque imagina que existia algum tipo de parceria. Até na época, os furries que passaram pelo acidente iam processar o hotel, não o evento. E por sinal, esse lugar do quando até eu mencionei alguns lugares que são o esgoto da fandom, né, em termos de grupos, e o grupo desse evento é um grupo que ele aparece quando o evento está próximo, né, vem alguma relevância quando o evento está próximo, durante o resto do ano, porque as pessoas vão, algumas pessoas vão de curiosidade, né, e acabam parando lá, e muitas pessoas relatam experiências ruins nesse grupo, uma porta de entrada ruim na fandom, por dois motivos. Primeiro, porque ele é um grupo com aquelas características que eu falei, né? Não só o grupo, mas o evento também, né? Que permite muitas coisas de ruim, tipo, desde pessoas que tem criadores de conteúdo com posicionamento transfóbico, só porque tem algum tamanho das plataformas, até gente que desfila dentro do evento com uniforme literalmente nazista. E também pelo comportamento de que algumas pessoas ali dentro da Steph e eu do grupo, e eu nem vou falar, eu não quero falar isso de da Steph inteira, porque tem pessoas maravilhosas, porque até porque são todos voluntários, né, tipo, o evento não só trabalha com voluntários, e aí mas tem alguns ali que acho que confundem, acham que estão no... sei lá, tipo, acham que chegaram no auge das carreiras e meio que querem... Acham que, tipo, confundem, precisam deixar um grupo, um lugar seguro com algum tipo de hierarquia, tipo, como se fossem... Como se tivessem em algum lugar superior, sendo que, na verdade, é o oposto, né? A gente que cuida de grupos, na verdade, a gente tá ali pra deixar o lugar confortável pras pessoas. E seguro. Principalmente seguro. E muito importante, uma outra coisa que eu esqueci de mencionar é sobre o Estúdio Caldas. Também se der pra inserir. O que é Estúdio Caldas? A gente é... Nós somos um grupo formado por... Só por LGBTs e outras minorias. E a gente tem... E o... Eu vou mandar num áudio de baixo, porque agora eu gaguejei e não quero estragar esse primeiro áudio. Para aí.